nós somos gelo, tão refrescantes. Nós somos gelo, somos importantes. Nós somos gelo, água sólida. Nós somos gelo, água sólida. E somos muito, muito, muito, muito, muito, muito frios. E somos muito, muito, muito, muito, muito.